mundo é selva e tá cheio de predador. Pro caçador sua vida não tem valor. Vira presa não quero, eu não nasci pra perder. Depois de várias lutas aprendi a me defender. Tem que ser louco, saber de tudo um pouco. Inteligência é fundamental pra sair do sufoco. Ser curto e grosso antes que venham te humilhar. Ser escroto é melhor que sofrer e chorar. As pessoas são más, brutalmente piedosas. Parecem escorpiões e cobras venenosas. Eu queria rosas, mas me deram pedrada. Tapa na cara, pontapé e coranhada. Conto de fada não existe, a vida não é bela. Esquece tudo aquilo que cê viu na novela. Não tem final feliz e o vilão se dá bem. O lascado ainda perde o pouco que tem. Covardia reina por toda a localidade. Na lei da selva não existe piedade. O mais forte como o fraco, isso tudo é um saco. Quebra nego por inteiro, fica só o caco. Não vou, não quero, não posso ficar por baixo. Sou pantera e na boca de lobo não encaixo. Sou cabra macho, não capacho, tá ligado qual é? Deus é minha luz e nele eu tenho fé. Vivendo no meio de cobras e leões, andando descalço por cima de escorpiões. Querem me matar porque causo rebeliões. Usam terno e gravatos, verdadeiros ladrões. Vivendo no meio de cobras e leões, andando descalço por cima de escorpiões. Querem me matar porque causo rebeliões. Usam terno e gravatos, verdadeiros ladrões. Muita calma, cuidado aonde vai pisar. Tá perigoso, armadilha por todo lugar. Querem te pegar, querem te massacrar. Te fazer de prato principal na hora do jantar. Direitos humanos eles não respeitam não. Ambiente selvagem, mundo de escrotidão. Não repartem o pão e querem sua honestidade. Roupa pra comer e para atrás da grade. O que mais fala de paz é o que provoca o conflito. É o mesmo que condena no seu veredito. Predador hipócrita totalmente sacana. A grana pra ele vale mais que a vida humana. Moeda capitalista é o sangue inocente que corre na veia de índio e afrodescendente. É assustador, o negócio é cavernoso. Quem dorme no ponto acaba virando almoço. Quando subir, cuidado com o boicote. A serpente da inveja tá louca pra dar o bote. Corre atrás do seu, respeito que é meu. Cada um pode ter lugar ao sol, entendeu? Quem sobreviveu, aprendeu contra-atacar. Consegue bolar estratégia pra poder batalhar e lutar. Na lei da selva, onde o bicho sempre pega. E que tem a justiça, muda surda e cega. Vivendo no meio de cobras e leões, andando descalço por cima de escorpiões. Querem me matar porque causo rebeliões. Usam terno e gravatos, verdadeiros ladrões. Vivendo no meio de cobras e leões, andando descalço por cima de escorpiões. Querem me matar porque causo rebeliões. Usam terno e gravatos, verdadeiros ladrões. O mundo é selva, hein? Cuidado, o predador tá solta. É, e sua carne preferida tem a pele negra. Fica ligado, irmão. O mundo é racista, é uma selva de pedra. Só sobrevive o mais forte, tá ligado? Então aí, ó, pega tuas armas e desce pra arena. Bora lutar!